E é contigo, meu irmãozinho.

Thank you. E a TV do Rio Grande do Sul cada vez maior. A TV do Rio Grande do Sul crescendo cada vez mais, conquistando espaços, conquistando aquilo que foi nos dado na Guarda da Cruz. E hoje nós estamos aqui com a presença que é muito bem notável, que é muito direito, tá? E é só o começo. Tem muito ganho e pouca PA. Não, mas tem que ganhar embaixo também, cara. Tem que ser o ponto da onde? Tem um monte de gente, mas eu estou feliz Porque as promessas de Deus sobre a tua vida precisam se cumprir. Não entendeu? As promessas de Deus sobre a tua vida precisam se cumprir. O caminho até ela, tu não entende. Mas Ele vai cumprir. Estou feliz, feliz que Jesus está ali sentado. Glória a Deus. O meu time, você não pode estar aí. Quem faz aqueles missionários estão aí. Santo, Paulo, Marcelo, Mateus e Jonas. Eles podem estar aí. Estou muito feliz porque há exatamente um ano. Fevereiro fez. Em março fez um ano. Aí recebeu o bolo. Chegamos lá, tinha o Paulo, tinha o Santo, tinha o Jeff e sua família. E tinha um total de 18 pessoas. E aí teve um maluco do São Paulo que disse que eu e a minha esposa Júlia podia trabalhar em São Paulo. O maluco do pastor Osés. Tinha um maluco em Novo Brook que disse que podia. Que é ele, no caso. Então, se eu estou aqui pregando hoje, é por causa dele também. Se sair alguma coisa que tu não entendeu, é culpa dele também. Amém? Mas estou feliz, cara. Deus está no negócio. É Deus que se responsabiliza por tudo. Tu só precisa aceitar o teu chamado. O resto ele resolve. Amém? Vamos ler em Josué capítulo 6, versículo 24. Somente um versículo. Vou tentar ser rápido. Igual foi o meu passado aqui no povo. Falei quase uma hora. Mas correto comigo. Josué capítulo 6, versículo 24. Diz assim, ó: depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Tem outra versão que diz assim, ó: só tinha de Jericó ouro, prata, ferro, bronze. E aí tem uma frase: só sai de Jericó o que for valioso, o resto queima tudo. Deu para entender? Quando Josué, ele estava conquistando as cidades, ele chama dois espias e fala assim, ó: vão na frente, vão espiar a terra, dá uma olhada por lá, como é que é Jericó. Esses dois caras vão. E eles chegam na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta. E ela recebe eles. Ela não sabia quem eles eram. Começa a entender a mensagem. Ela recebeu eles. Quando ela recebe eles, os soldados de Jericó ficaram sabendo do acontecido. E logo vai alguns lá na casa de Raabe e pergunta para ela: tem homens aí? E ela fala assim: tinha, já foi embora. Ela dá uma mentidinha santa. Ela não era de Jesus ainda. Então ela mentiu para eles. Falou assim: não, já foi. Mas vocês saem por aqui assim, vão correndo aqui nesse caminho aqui que tu alcança eles ainda. Ainda deu até o caminho deles foram. Aí quando os caras vão embora, ela sobe até onde ela tinha escondido os dois espias, no andar de cima. Tudo que tu precisa está sempre em cima, nunca embaixo. Ela abriu a porta, escondeu eles, e aí ela pensou: vou lá falar com esses caras. E ela sobe no andar e começa a trocar uma ideia. A casa de Raabe ficava sobre o muro da cidade. Esse muro que ia cair. Isso é interessante. Ela morava sobre o muro. É exatamente no lugar que não é para mim e nem para você. Em cima do outro. Ou você acredita que Deus pode, ou tu não acredita que Ele pode. Ou você tem fé, ou tu não tem fé. Em cima do muro tu pode ficar. Errava que estava em cima do muro. Ela morava exatamente aqui. Ela sobe no andar de cima e faz um negócio com os caras. Diz assim: eu ajudei vocês. Mas ela precisa de algo. Eu preciso salvar minha família inteira. Eu te ajudei. Pode me ajudar. E eles falam com ela. Ah, é nóis, dona Rabi. Eu vou te resolver o negócio assim. Já que resolveu o nosso, não nos entregou, e tu não vai nos entregar. Todos que estiverem dentro da tua casa, se salvarão. Mas ficava em cima do muro a casa dela. Observa isso. E os caras foram embora. Ele falou assim: coloca um fiozinho vermelho na janela. Que essa casa não vai cair. E ela faz isso. Ela vai na família dela, dos pais, de mãe, irmãos e irmãs. Mas como que ela ia convencer a família que ela estava certa? Ó, vem comigo. Ela era uma pessoa assim, ó. Morava num lugar errado, profissão errada, na rota errada, em cima do muro que ia cair. Ela tinha um problema. E ela faz um negócio com os espinhos ali. O que a gente faz? Eles falam: chama todo mundo aí. Coloca para tua casa. E quem estiver aqui dentro não morre. E ela vai na família, convence todo mundo. Quando recebe Jesus na tua vida, quando recebe Jesus na tua casa, é Ele que transforma. Começa a entender a forma que ela teve que fazer para conquistar a família aí na casa dela, que era uma casa de prostituição. Ela teve que fazer uma obra, né, cara? Se não fosse Deus já trabalhando na vida dela, isso não teria acontecido. Só que Deus tinha um plano. Lá atrás. Ele tinha um plano. Eu estou correndo a história porque o tempo também é curto. Eu quero ver o que é. Qualquer ofensado, o que é graça faz contigo? O que é graça faz comigo? Porque eu me identifiquei com essa mulher. Mas teve um dia que Deus olhou e falou assim: é talvez. Sai de cima do mundo. Por que eu vivi assim? Hoje eu creio que Deus pode fazer. Hoje eu não creio. Mas eu creio. Dá uma semana bem, uma semana de bênção, eu creio. Qualquer coisa que dava, não, Deus não pode fazer. Eu não ouvi fazer. Eu não sou Roberto, não é? Não vivo dessa forma. Um dia em cima, um dia embaixo. Um dia em cima, um dia embaixo. Outro acredita e tem fé, outro não acredita e não tem fé. Deus não pode fazer por você aquilo que tu não acredita. Ele não vai fazer. Os espias saem, vão embora, chegam até Josué. E aí, eu li antes assim: ó, só sai de Jericó ouro, prata, ferro, bronze, só o que tem valor. Deus mandou Josué chegar assim que prestava. Os espias chegam a Josué e falam assim: o povo é medroso, todo mundo com medo, é só chegar e arrebentar tudo e a terra é nossa e deu. É mais ou menos assim a história. Podemos ir, Josué. Só que tem uma casa lá, tem uma pessoa lá que nos recebeu em casa, nos guardou. E essa pessoa deu o que para ela. Fizemos uma aliança. Começa a entender a graça. Já existia no Antigo Testamento. Mas não era revelado como é hoje. E quando a Rabi sobe no andar de cima para falar com os espias, olha o interessante. Ela fala assim: ó, eu bem que Deus tem feito lá no meio de vocês. Eu sei o que Deus vem fazendo lá no meio de vocês. Ela conhecia o Deus dos espias. O problema dela, que tudo de bom acontecia lá, não aqui. Acontecia na vida do outro, não na dela. O povo era abençoado lá. Porque ela fala, no versículo 8, ela descreve toda a história. Ela conhecia. E a Bíblia fala assim: Raabe temia ao Senhor. Os espias chegam em Josué e falam: podemos invadir. Só que tem a casa da fulana lá que não podemos demolir, porque ela nos recebeu, reconheceu e tem que ser salva. Abriu a porta, reconheceu os feitos de Jesus, de Deus, teve que salvar ela. E aí você vai falar para o exército, partiu, derrubado. Só sai de Jericó o que for valioso. O resto queima tudo. A Bíblia diz isso. E aí eles vão. Quando eles estão chegando em Jericó, eles logo veem aquele fiozinho vermelho na janela. Josué fala assim: ó, nessa casa ninguém mexe. O resto queima tudo. E tu sabe a história. A rodela do mundo, né? Sete voltas. O muro veio. Amém? Só que a casa ficava em cima do muro. Só que 1.000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Começa com medo. Foi a notícia. Pode o mundo inteiro estar caindo ao teu redor, mas a tua casa não vai cair. O teu casamento não vai cair. O teu filho não vai cair. A tua empresa não vai cair. Ah, a bênção acontece lá, mas acontece também na tua vida. Ele tem pronto para a tua vida. E de repente, Raabe olha o muro da esquerda caindo. E olha o muro da direita caindo. E agora, Raabe? E eu e você e nossos irmãos, como é que fica? Imagina bem assim, ó. Vamos esperar. Vai que nossa casa não vai. Mas 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será desse jeito. A tua casa não vai cair. Cara, isso é lindo demais, cara. Eu gosto de história. Eu gosto de história. Não perguntei. Eu gosto de história. E quando eu consigo ler uma história e colocar a graça na história, fica bom demais. Aí de repente começa a cair tudo. E ela é salva. E a família dele é salva. Raabe salvou toda a família dela. Porque ela foi interceder pelos dela. Isso que te alcançou não é só você. Essa graça, esse amor que alcançou. É para todos quantos acreditaram na tua palavra. É para todos quantos te servem. Para todos quantos te rodeiam. Isso vai te encher tanto. E vai transbordar nos teus. E a tua casa não vai cair. Os teus filhos não vão cair. O teu emprego não vai cair. O teu comércio não vai cair. E sim, tu serás salvo. Todos que estiverem na tua casa. Sabe onde na Bíblia essa Raabe está? No livro de Hebreus, capítulo 11. Heróis da fé. Raabe, Sansão, Jefté, superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E não interessa em que ano que é. Isso foi no Velho Testamento, foi isso. Ah, meu Deus. Jesus já veio. Já morreu na cruz. Está muito mais perto do que imagina isso aí. Deus é lindo. É tão lindo que mandou alguém no reino mais. E falou assim: tua casa vai cair. Só que talvez, para muitos de nós, estava bom. Salvei minha esposa, meu filho, meu pai, meus irmãos. Já está bom. Está legal assim. Aí tu vê alguém que começou a ser abençoado. Deus começou a restaurar o casamento, finanças, família. E começa a restaurar, e começa a restaurar. E parece que Deus não para mais de fazer coisa, de levantar, de honrar. Sabe por quê? Que nunca está bom para Ele. Nunca chega. Já abençoei. Já deu. Te dei uma casa, está bom. Te dei um emprego, está bom. E Ele tem sempre mais. Basta você se posicionar. É raro ter posição. É que assim, ó, ajudei vocês, mas salvou minha casa. O mundo caiu. Raro se salvou. Ela não era do povo de Deus. Naquele momento, Josué salvou a família e colocou ela no povo de Deus. A Bíblia não fala quando que foi isso que aconteceu, mas como a Bíblia é minha, eu penso que eu quiser. Amém? Eu não falo em nada, então eu preciso falar também. Josué salva a família inteira. E tem um cara no meio de Josué ali, o tal de Salomão, ou Salmo, como tu quiser que tenha. Ele olha para Raabe e não olha o passado dela. Ele olha Raabe ali para frente. Meu Deus. Meu Deus. Vai entender? Ele olha para Raabe. Um dia eu já olhei para Deus. Olhei assim. Eu falei, eu posso casar com ela. Essa aí pode me gerar filhos. Gerou uma só. Esse cara olhou para Raabe e não olhou o passado. Não interessou para ele o passado. Eu vejo, ele nem perguntou. Mas ele se casa com Raabe. Ele gera um filho chamado Obed. Chamado Boaz. Esse cara vai em casa. Vamos arrumar a história. Ele gera um filho chamado Boaz. E ele vai e casa com Ruth, que é outra história de graça. Ele depois em casa. A desprezada, a filha do povo. E eles geram Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. E daí que sai o Salvador do mundo. Deus pega o que não é. Porque todo mundo despreza, não fazia parte do povo, não era salvo, ninguém dava valor nenhum. E coloca ela para salvar tudo. Aleluia! Não importa o caminho que vai seguir, importa o que ele quer. Ah, mas não estou entendendo, a minha vida está assim, assado, importa o que ele quer. Não interessa o que ele quer fazer. Aí imagino, vamos falar de graça agora. Quando ela abre a porta dos espias, é igual quando você abriu a porta para Jesus entrar. Nessa história, os espias falam de Jesus. Josué é Deus, Jericó é o mundo, Raabe é você. Então, comigo, ela abriu a porta, ela tem uma atitude. Ou ela recebe ou não recebe. saem os dois. E nós Jesus na casa dela. Aí quem sabe muito não entender. Quem é esses caras aí? São do outro povo? Ela esconde. Quando ela quer resolver a vida dela, ela vai um pouquinho mais assim, falar com quem vai em cima. Ela escondeu em cima. Ela botou ele lá em cima. Quanto ele está ligado, quer entender? Quanto que é alto para falar com ele? Ele procura quem? Quem vai em cima. Porque da terra não arruma nada. Aí eu imagino os dois espias chegando em Josué. Assim como Deus, Jesus chegou no céu de Deus. Pode matar tudo lá embaixo. Mas tem alguém lá que me recebeu. Tem alguém lá que reconhece os nossos feitos. Porque a Rabi reconheceu. Ela disse, eu sei o que está acontecendo lá. Então eu reconheço quem é meu Deus. Jesus chega no céu e fala assim, ele. Tem alguém lá que me recebeu. E essa casa não pode cair. O muro balançou. A carne deve balançar. Isso que a gente passa toda a vida por isso. Não cai. Porque a promessa é dele. Ele disse que salvaria você e toda a tua casa. Basta de você acreditar e confiar no que ele disse. Quando eu falei, sai de cima do muro, eu falei um dia na igreja, um dia no muro. Não falei isso. Nem eu falei isso. Foi. É crer em quem pode ajudar. Amanhã não deu algo exatamente como você queria. Não deixe de estar. Não deixe de estar. Porque o tempo é dele. A hora é dele, os minutos é dele, o dia é dele, o ano é dele, a tua vida é dele. Então ele não vai te perguntar. Rabi percebeu essa vontade. Olha a volta que Deus dá para resolver o teu problema. Aquela cordinha vermelha que ela pendurou lá na porta, lá na janela. Passou-se a história, passou, filho nasceu, casado, geraram dois filhos. E o sangue vertido lá na cruz do Calvário, que simbolizava que era vertido em anel, nos limpa de todos os pecados. Deus pega o que é maldição e transforma em bênção. Entender que essa aliança que os espias fazem com ela, Jesus fez contigo. Essa intercessão que eles fazem por Josué, Jesus já fez com Deus para todos. Quanto receberam Jesus em tua casa, Maria? Estou encerrando, o louvor pode passar. Tem duas histórias na Bíblia: de quem recebe e de quem não recebe. Muito conhecido. O jovem rico chega para Jesus e fala assim: o que eu devo fazer para herdar tudo isso? Jesus fala: não entendeu nada, mano. Zaqueu chega e fala para esse aí: eu quero te conhecer. E Zaqueu recebe Jesus na casa dele. Fique de pé. A tua vida pode mudar, a tua história pode mudar a partir de hoje. Porque a história de Raabe começou com esse sentido no momento em que ela aceitou o que Deus tinha para ela. Fecha o olho. Talvez você vai pensar assim: mas eu já aceitei Jesus. Eu já recebi Ele na minha casa. Eu já recebi Ele na minha vida. Eu quero te contar uma coisa. Quem me trouxe no chão? Deus quer ser Deus aonde você colocar Ele. Eu já aceitei Ele. Coloca Deus no casamento. Coloca Deus no trabalho. Coloca Deus no caminho. Ele é tão educado que não arromba nada. Você pode entrar. Ele quer ser Deus aonde você colocar. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E está sondando o teu coração nesse momento. Ele está esperando você dizer: sim, Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço o que tu tem feito por mim. Eu preciso que tu seja Deus lá naquele lugar. Eu preciso que tu resolva a minha vida aqui nesse lugar. Eu preciso que tu entre na minha vida dessa forma. Quem está aqui nessa noite? Promessa sem mim, tu és fiel. A promessa não vai cair. Fiel a mim, nada que aqui eu vou te perder. Estou em paz, em ti confiarei. Nunca falhou. Quer apagar? Quer deixar o teu pão? É só essa aqui. Promessa sem mim, tu és fiel a mim. Fiel a mim, estou em paz. Em ti confiarei, você nunca falhou. Eu não conheço todo mundo que está aqui dentro. Tem alguém aqui que não congrega nenhuma igreja? Levanta a mão para te conhecer. Não congrega nenhuma igreja? Para trás de duas mãos levantadas. Tem mais alguém? Eu quero te falar que o sangue de Cristo vai te dar na cruz do Calvário, como você também. Aleluia. Ele tem uma história nova para colocar na sua vida. Ele tem algo novo para colocar na sua família. Ele quer restaurar tudo que já não é mais. Ele está aqui nessa noite. Eu quero orar com vocês. Não passei aqui na frente. Eu vou dar a mão atrás. Não passei aqui. Alguém tem coelho ali? Alguém me ajuda? Thank you. Thank you. E naquele momento, cara, o rei Davi diz assim: traz ele até mim. traz o Mefibosete na minha presença, eu quero ver ele. Aí ele vai falar que eles vão atrás, cara, buscam o Mefibosete e colocam na frente de Davi. A primeira reação é de quando o Mefibosete diz assim ao rei Davi: o que tenho eu? O rei me chamando, eu sou um cão, eu sou como um cão, eu não mereço estar na tua frente. Aí, cara, ele vai falar que Davi diz assim para ele: olha, a partir de hoje você vai cear comigo na minha mesa ao meu lado. Agora eu quero fazer uma demonstração para vocês aqui, cara. Eu quero dar os créditos ao pastor Moisés, tá? Ele usou essa ilustração lá na Santa Ceia do Mundo. Eu quero compartilhar com você. Sabe o que é a graça? A graça é uma mesa de Santa Ceia preparada. E por muito tempo nós entendemos que nós poderíamos participar da Santa Ceia diante daquilo que nós havíamos feito ou não. E muitas vezes quando nós nos achamos, cara, essa terça-feira de ceia eu estou top. Eu só li a Bíblia o dia inteiro e eu posso participar do sangue de Deus, eu posso participar do pão. Porque eu me comportei. Aí você olhar para o Joãozinho lá, não, mas para aí, eu não vou sentar. Eu não vou ter sentado na mesa. Você vê a mesa por frente. Todos enxergando que é uma mesa preparada. Olha bem, o que é essa graça? O que é a graça? Imagine que eu sou o Mefibosete. Eu estou aleijado nas mesmas pernas, ok? Aí eu me sento na mesa. Vocês estão vendo os meus defeitos na mesa? Vocês estão vendo que eu tenho os meus pés aleijados? Ou seja, a graça coloca todos nós no mesmo nível. A graça nos traz no mesmo nível onde nós olhamos no rosto do povo, cara. E quando nós participamos da ceia, cara, eu tenho defeitos, mas eu estou aqui, cara. Porque o rei me alcançou e me trouxe para cear junto com ele. Está Entendemos o real motivo que Cristo se entregou por você, cara. Já foi, já foi. Não te serviram? Não, não, já. Vocês deixaram com fome? Porque era assim, Senhor. Ele, Pai, ele rasgou o véu e nos trouxe acesso à tua presença. Não precisamos, Pai, de intermediações, não precisamos de sacerdotes, porque tu nos abriu um caminho através da graça. E nesta noite, Pai, nós participamos do céu, Pai, sim, conectados com um corpo cheio do teu Espírito Santo. Por quê? Porque melhor é dar do que receber, cara. E quando você oferta, você pode ter certeza que você está impulsionando essa mensagem. Você está impulsionando, cara, a mensagem da graça a se espalhar pelo Rio Grande do Sul. Já temos o Connect. Amanhã eu vou pegar a máquina de cortar pelo do cachorro, vou cortar na Zona Sul, cara, nós estamos organizando com três Connects e é incrível. Isso é bom também, gente, Connect. Isso é incrível. Então, quando você oferta, cara, você não está dando dinheiro para o pastor Cláudio, não está dando dinheiro para o pastor Marcos, para o pastor José, não. Você está impulsionando para que essa mensagem de boas novas, cara, ela seja levada mais longe possível. Traz uma cadeira aqui no envelope, não tem nome, tá? Você não precisa citar meu nome. Você pode colocar aí o teu dízimo, a tua oferta. E se você não tem essa loja, eu quero que você pegue agora. Pegue agora esse envelope. Porque nós falamos muito em fé. E cara, talvez você não tenha essa noite. Mas pela fé, brother, eu vejo os bolsos cheios de dinheiro. Amém? Você que tem o cartão de crédito, o cartão de débito, nós temos aqui o Júnior, levanta aí. Esse pequeno homem. Mais um pouquinho. É graça, é graça. Você não tem mais um pouquinho que você fez. Então, galera, nós temos aqui a máquina de cartão de débito. Por quê? Eu sou um que eu desaprendi a carregar dinheiro. Eu carrego sempre o meu cartão. Então, cara, nós temos a oportunidade de você poder ofertar nessa noite. Yes, pega meu cartão. Então, nós temos a oportunidade de vir até hoje. Nós queremos orar pelo projeto. O pessoal falando que sim. Eu vou te dar um abraço nesse momento. Você pode me preparar. Sim. É legal mesmo. Tem pessoal lá, pessoal lá da loja, eu compro tudo pra eles. Eu tenho um microfone, até tu pode ver. Deus, eu peço a ti, Senhor, não agora, ele é usado pra botar pra gente. É mais essa coisa pra botar no computador, pra ser eletrizado. Agora a gente tem um adaptador, tem o P10 aqui. Toda compra toda assim, para ter um outro também, ó. Cada um que vai ofertar. Isso aqui é para a tela, usa ela bela. Isso aqui é quando usa na câmera profissional. Vai ter que celular aí que a bateria. Da mesma maneira. E pela fé, portas estão sendo estreladas. Para ligar o celular, ela vai ser uma chave está sendo ligada. E novos livros serão conquistados para a tua honra e para a tua glória. Tem outro que consegue ele para adaptar esse aqui atrás. Para adaptar esse aqui atrás. Cara, quem voltou de lá, voltou de 5 anos. Santa Catarina, que estava no chá. Dia 27 e 29 será incrível. Ei! Pô, eu vou falar uma coisa aqui, velho. Quem é que gosta de rock? Só eu? Quem é que gosta de rock? Galera, seguinte. O Pulse, no dia 13 de julho, promete, cadê? Galera, depois eu vou pedir para eles largar o liberar aqui. Vocês entenderam como é que eu vou falar. Aê, aê! Estragar mesmo, deixa quebrar tudo. Ah, mas claro, né? Que é, tipo, pô. O pessoal não tem sentido. Né? Fala, meu. Tá solto aqui? Tá, é. Suador. tem padrão. O cara não tem padrão nenhum, cara. Não, que isso? Os caras não. Não, tem que vai desligar lá o que eu digo.